Bravo 980, azul 27 metros. Muito bom dia, o Papá Charles Ferro, meu. Bom dia, mas tem a chance de fazer o que você quer dizer. Charles Ferro, eu acho que é a peça do controle, muito grato. Apolo 230, como está tudo na sua posição de 10 horas, 1 meia milha, do rumo ao sul. Sou eu, chama de 100, lembra a SP. Gente, 1-2-3-0. Ainda 4 de forma para a programação de 10 horas, 1-4 milhas no rumo nordeste, cruzando 0-9-5 para o New Jersey 370, é um bom 6-3-2. Já 0-5, prossiga. Então, 05, chame tudo para o cruzamento, na frequência 1-8-3-9-5. Eu sou o nosso sistema da Bahia 1. Então, 230, chame 135, frequência 1-6-6-8-5, alternativa 1-2-5-3-9-4-5. 2-5-5-5-5-5, 1-2-6-0. Todo final da questão 1-0, chame a curta por DR. Não, é só que eu vi o sistema do elemento pela aula, aí o setor não vai fazer 7-2-5 e a 10-2. Sim, de cruz do campo então, autorizado. Sou literal, ok. Após o cruzamento, você já consertou, agora já 0-5. Para 5 cruzes, na final da pista 1-0. Informe qual próximo setor que vai sobre o voo. Vamos pelo setor da praia aqui, informar para cruzar o eixo 735 e a 1028. Sim, autorizado cruzar o eixo da pista 35, chama para cruzamento da 1028. Agora para a descrição. 6485-039, zero direito, 2169. 309. 668, está pronto? Melhor manter a pista nas horas 268. Onde eu acho que é mais tempo? Foi eu acho que é mais tempo. Como é que a gente prossiga? A porta do caso para o 04. Autorizado. Assente, já chegou no pátio, assente, professor Lívia. A 2668, decolagem autorizada, pista 10, vento 180, grau 089. Autorizado, decolagem 10, 2668. Você vai fazer o site 735 do guardião. Autorizado, guardião. Guardião. Cara, pronto, 61-40, bom dia. 61-40, após a rolagem da TRLM, aliar e manter pista no zero. Okay. Em 2068, decolou aos 4-1, controle Salvador, 1-2-8. 208, obrigado, excelente. 2-6-8. Obrigado, eu também. Eu sobrevoo na ilha? Controle o nosso cordial Azul 2668. Azul 2668, contato radar. Suba e mantenha o meu tipo 190 na sua demanda. 190 na mão, está livre da inscrição de 3000? Livre. Muito graças. Helicóptero oficial 50 à esquerda do eixo de decolagem, não interfere, vai dar só mais um minuto de decolagem. Aguardando em 1.0. Afirma, vai voar mal, bem, passa grato, 2GMS. 1.40 decolagem autorizada, pista no 0, vento no meio, 0 grau, 071. Decolagem em 1.0. Agora sim, 190, o 2GMS. Bom dia, contato radar, Suba Anguia, sai da Puca para o número de voo 350, após 2006, autorizado da Jamo. Após 2006, Jamo, saída via 3750, 6140. Controle, facilidade 2668, voa à direita, frote já. Azul 3668, vai ser com a nação para o centro da equipe. A sua escuta, muito grato. Eu não consigo chamar tudo na frequência à noite, 9145, fala 52, libera direito no botão de cima norte. Então, 2600, voo 9145. 121, decimal 90. 668, chama Centro-Rio, e frequência 26285, alternativa 25245. Toda 2085, confirma alternado, certo? Toda 2685, confirma frequência alternada para 2008. Toda 2685, alternativa 25245. Obrigado, 2010. Controle Salvador, gol na 648. Gol na 648, contato com a Débora Via Sai da Fuca para o 350. Via Sai da Fuca para o 350, gol na 648. 762, está afastado 7 milhas depois de temporal, tem estrada terminada, chama de controle IEL, frequência 90, décima 1. Sete meia dois controle. Está autorizado, o pessoal falou da Parra, mas tem aqui, aqui, daí só conseguir achar. Reporte, solo controlado, vento a cheque 180 graus, 059, o agente altímetro 1-0-1-6. 1-0-1-6, autorizado a 1-7. Alternativa 25, decimal 4. 25, 25, 45, gol. 7, está próximo do ponto de parada do zero. Azul 5197, autorizada a linha aérea decolar, pista no zero, vento 1,0 graus, 27 mais. Autorizada a linha de decolar, 1,0, azul 5197. Controle Salvador, 1208, bom voo. 208 azul com 5197, boa. Controle Salvador, azul 5197, transfere, São o Uno passando os 800 pés, 340. 5197, conta com a testa do azul, estado do Salvador, para o meu vídeo 340. Salvo Uno para 340, azul 5197. Rio Gol 1-3, na próxima parte da área da região. Gol 1-3-9-5, bom dia, autorizado a linha de decolagem, zona 0, vento 2-0-0, grau 08, nós. Autorizado a linha de decolagem, zona 0, gol 1-3-9-5. Desça para 2010, autorizado e ele é feio, poste estabilizado, ajuste a 0,6. 2010, 2016, autorizado e ele é feio, 2,7,2. 0,6. Romeu, chame tudo na frequência da noite de semana na última. Até o mês que eu fiz a palavra. Foi só mandou muito bom dia, eu vou te encerrar, meu bom dia, vou fingir tudo. Então, meu através do assunto, cara, é que isso é autorizado para o litoral até a vertical da praia de Buraquê. Continuando, vai cruzar aquela linha do litoral? Afirmativo, senhora. Fundamento da 35 e da 28. Sim, se eu estiver utilizando 35, reposto para cruzar a final da 28 e só uma linha da Guri com a onda na 0. Afirmativo, eu informo na cruzamento da 35 e aguardo a autorização da 28. Sai, salve. Gol 1-3-5, decolando 07, no controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Controle Salvador, 1-2-0, 1-3-5, grato, bom dia. Passando e antes de meu tipo, possível. Passo 0224, vamos tipo de equipamento e confirma o CO2. Cursão 1, cursando 2 e 6, 7. Pelo 395, contato com a Delta, cursando 3,60, autorizado da ação. Valeu, 3,60, boa ação, muito presente, vamos 3,5, graças. Tire a Xbox controle. Que tipo de equipamento? Altitude é protegido para Salvador? Hoje direto a Ceasa, que é no Salvador 20 milhas. Fico 1-9-7, chame centro recife, frequência 28 decimal 35, alternativa 23 decimal 8. 2835, 2, confirma a frequência do canal. 2, 3, 2, 1, 8. 2, está em contato com o radar, 55 milhas, sudeste de Salvador, voo espaço para você para chegar da Bonet 1, reporte para a descida. Cinco, dois, um, quatro, e versão 050, agora estou na maior. Os 5 minutos confirmam a velocidade máxima se mantém na descida e pode manter até a próxima zona. Na hora 60? Tente. Encerrando essa zona de cruzamento a 28 no momento e vai manter um sobrevoo na região do buraquinho. Ok, abaixa a vertical do buraquinho. Encerrando essa vertical do buraquinho, muito obrigado. Sim, se o decolagem autorizado está na 7, vai ter 8 0 9 9. Disposição na minha escuta, Charles Romeo. Charles Romeo, você está escutando a tua? 2758. Azul 2758, Charles Romeo, na frequência 395, chamamos que é 35, frequência 128, decimal 35, alternativa 23, decimal 8. Agora é Recife, 1283, Caterna 1, 238, bola 395, graças, bom dia. Bom dia. Estação, chama controle Salvador, 120, decimal 8, não vou. Chamará o controle Salvador, 120, decimal 8, 99, antiga rotatória? 58, ponto autorizado, sistema 0, vento com 90 graus, 0 mais 2. Estado posto, sistema 0, 2758. Controle Salvador, meu dia, está rodando a VBS Cruz. Decolou da 17, curva na direita, mantendo a prova de escolha do Veracruz. Veracruz mantém a no meu pé com colocação. Pelo pé, escolha do Veracruz. Veracruz. Bote no fora da barra, no vem Veracruz. Reporta lá no fora da barra, no vem Veracruz. Cinco, dois, voltou, né? Cinco, dois, controle. Salvador, boa tarde, voo 9094, mais 0 1 0, pronto, visão com tráfego nacional. Com 1 0 9 4, pois o tráfego nacional autorizado a alinhar e manter o bicho no zero. Salvador, Prado, Luna Finada, Galera, Materno, no zero, com o 0094. Acho que é reporte em falta de espera da Romeo, altímetro 0016. De uno para o 060. Romeo, me presente para sair na vertical de Lauro de Trento, informo uma aeronave que irá decolar. Afirmativo, senhora, vai ficar até o próximo e uma escuta do da torre. De 4060, reduza para 2509. Série do 9804, sem contato radar, passa a posição coral. Em boa noite, reporte para descida. 2758, solo de menina, libere gerente, chame o sol 1, 2, 1, 2, 9, 9. Direita 2, 9, 2, 7, 5, 8. 2, 1, 9, 9. Apoio de antena, restrito em 210. Ana 094, informa o tráfego, helicóptero, setor norte, 500 pés, não interfere na sua decolagem. Decolagem autorizada, pista no zero, ventonomia 0 grau, 07 mais. Interfere decolagem no zero, sempre bom na 094. 5 dúvida para 2006, ajuste 10, 16. Ok. Encerra a minha prefeita. Então, meu solicito na presente posição, senhora, 1CGL, e informará no retorno. Ciente, por conta de risco, começa no aeródromo no meio 0 grau, 079, reporte para o sol. Até o meu, é por conta de risco, risco do comandante, muito graças pela colaboração, reportará no retorno. Bom dia, Alta 3091, ponto 0091. Ponto 3091, alinho, ponto 0. Alinho, ponto 0, 3091. Gol 1094, decolou 1-8, controle salvador 1-0, decima 8. 3-0-8, pegar até a volta. 9804, forma o tráfego à sua esquerda na posição de 9 horas, está 156, escuta 150 para o 050, é o André 890. Controle Salvador Passagem, com 094 decolado, Momo, 1500. 094, contato radar, escudovia, saída Momo, para o nível de voo 370. E a Momo 370, com 094. 24060, forma o tráfego na sua posição de 2 para 3 horas, a 14000, cruzando 155 para 140, é o ATL 73. Acho que você não está no ingresso, puxando 7 reportes para 1. Ana 91, informa o tráfego, helicóptero no setor norte, realizando o TGL na área por conta de risco, irá manter 500 pés e não interfere com a decolagem. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 1, 0, 0, 0, 8, mais. É, eu sou a Júlia, colégio autorizado, pistão 17, vento 9, 0 grau, 0, 8, 9. Passarito 9804, vou transportar o seu pensamento, curva à esquerda, na proa 010, seu limite radial 270 de Salvador. Esquerda 010, limite para 270 de Salvador. Aqui, Juliette Fox, para visual com o campo? Vou informar seu guia, Juliette Fox. Mais a nossa, senhora. Reporte visual com o campo. Passarito 9804, vou se manter o nível de voo na 00. Essa é a marcha interna do 9804. Passei a Chile de Fox, na frequência 9905. Chama 2245, Juliette Fox. 94060, busca para 4006, ajuste 1096. 4000, 1096, 4006. Sou em Salvador, muito bom dia, formação IR, Juliette Fox. Está na frequência do controle, turbo 198, decimal 95. Muito obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, eu sou 31 avião, vem com a nossa escuta. 31 avião, bom dia, contato na casa, turbo para o meu jogo 320, a saída São Uno. Afirmativo, 320, São Uno, quanto possível, por onde lembra, Felipe? Obrigado, Lisa, na presente. Obrigado, Lisa, muito obrigado. Eu já volto no sobrevoo, vai controlar na 1-7, curva, reduzir. Ele já arrumou o seguinte, a parte do seu vez norte, doutor Salvador. Vamos de controle, Alfa Sierra 50, final da pista no 7, número 1. A Sierra 2 vai manter a observação do tráfego, vai acompanhar a autoridade do motor. 9-8-0-4, desce até o 8-7. Vem do Alfa de controle. Carro do farol de Tapuã, o Papão Del Serra Gonçalves, transfere. Papão Del Serra Gonçalves, mantém o meu pé no corredor, reporte no Farol da Barra. Reporte no Farol da Barra, Serra Gonçalves. Carro do visual contra a segurança no município no site. Afirmativo, senhora, mantendo a posição e visual contra. A interferência prossegue direto pelo pátio da GTA, vento no setor grau 079. Chefe, o meu vai pulo direto na EBTA, grato pela aparição. Cliente Juliette Fox, informe tráfego, roda 144, através norte da Torre Salvador, prossegue para o pátio 5, não interfere. Reporte no solo controlado no pátio 4, vento 180 grau 089. Bateu e a direção que reporta no solo controlado, pátio 4. Cuidado da 152. 3904, isso mais um 0-100. É copinho? Já aqui mais um nível de voo 0-100. Já é até o 0-50, 9-8-0-4, mandar na proa? Sim, essa proa e aguarde. Bacana. 1-0-9-4, chama o centro de pico, frequência 1-2-6-8-5, alternativa 2-5-4-5. 2-5-2-5-5-5, obrigada, boa tarde. É a mesma dia da sua via chegada para o Médio 1 para o 060. T-9-0-4, curva direita na 030, seu limite ao localizador. Direita 030, limite ao lote. 4060, retração para o seu testamento, mas tem a proa 040, limite ao localizador. Ok, proa 040, limitado pelo lote, bacana. Alguma vez mantenha a chegada número 4 na aproximação. 4060, repita para 1909. 1909, passando. 4804, repita para 1909. 1909, 904. Você deve escutar o que você quer. Curva direita na 055. Direita 055, na 004. Azul 4060, direita na 055, nessa proa está autorizada interceptar. Direita 055, nessa proa intercepta o lote 4. Mantendo 180, bacana. A moto 52 está estabilizado na cidade elétrica. Na frequência 1895. Maratona 1985, Mambo 52, boa. 39804, velocidade de 1709. 1709, 1804. Sinal, ILS da 10. 1852, bom dia, pode autorizar a pista 0, vento 1.0 graus, 0.9. Autorizado o posto para Mambo 52. Confirmando a parte de destino, militar? Afirmo. Viola, chame o centro esquerdo, frequência 128, decimal 35, alternativa 123, decimal 8. Ok, Recife, 12835, 1238, 131, Viola, bom dia. Zero, meia, zero, reduza para a aproximação, chame todos, na frequência, no 8.95. É 295, Quatanara. Azul, foi, gente, passarei do 9804, prossiga para 2007. 2.904, sobe no para ser feliz para todos. Guarda a transferência. Sou Salvador. Bom dia, Azul 460, localizador 8000. Azul 460, bom dia, continue para assinar só o Alano. Autorização de pouso, número 2, tráfego que precede é um cargo. Bom dia, passeio do 9804. Passeio do 9804, bom dia, continue para o serviço, aguardando a autorização de pouso. Guarda a autorização. O 352, sol ao 32, consegue liberar a esquerda, via tal? Afirma, vou liberar. Liberar a esquerda, segue o sol, o livre, vai ser Garcia, bom dia. Estou falando de boa. Thank you. Pistão 9804, professorizado, pistão 0, vento 1, 80 graus, 08 nós. 9804, autorizado, posto.